Bem, hoje a nossa aula, como vocês sabem, ela é sobre uma conferência que o famoso escritor argentino Jorge Luis Borges pronunciou, né? É uma conferência que ele pronunciou em Buenos Aires no ano de 1977. No Teatro Coliseu, né? Faz parte de uma série de conferências que ele pronunciou. E depois, então, em 1979, o Borges editou a transcrição dessas conferências, né? E deu a elas, então, este formato que vocês viram, e que foi publicado no livro Sete Noites, que é o conjunto das conferências que ele propôs, né? Há algumas décadas, vocês encontravam os Sete Noites como um volume separado. Houve uma editora aqui, que eu agora não me recordo o nome, que publicou o volume separadamente, né? A edição moderna é esta que vocês têm acesso. Chamada Borges Oral e Sete Noites, né? Bom, muito bem, mas seria interessante nós conversarmos um pouquinho antes sobre o porquê de escolher uma conferência, né, para como tema de uma das aulas de um curso sobre ensaio, né? À primeira vista pode parecer um pouco estranho, né? Um pouco estranho, né? Um pouco estranha essa escolha, né? Mas eu parto do seguinte princípio, né? Partir do seguinte princípio para fazer essa escolha, né? Vejam. Nós somos um país no qual os escritores escrevem muitas vezes como se fossem oradores, né? E não qualquer tipo de orador. Eles não escrevem como se estivessem fazendo qualquer tipo de discurso. Não, eles fazem discursos grandiloquentes, né? Como se eles estivessem apaixonados pela sua própria voz, né? Pela forma como eles constroem os períodos, as frases, como eles escolhem as palavras, né? E a nossa literatura, portanto, está muito impregnada de uma retórica viciosa. E uma retórica viciosa que se manifesta quase sempre na forma de uma adjetivação excessiva. É o recurso mais comum e mais utilizado, né, que nós mais encontramos. Os nossos escritores, grande parte deles, né, eles acreditam que o adjetivo pode, de fato, tem o poder de, sozinho, dar concretude à cena, a um personagem, não é? Isso é um vício que nós, infelizmente, adquirimos e do qual poucos escritores, conseguiram se libertar, não é? Mas acontece que a retórica no seu sentido clássico, digamos, né? Ela nem sempre é viciosa. Os recursos da retórica, enquanto arte do convencimento, né, enquanto arte da persuasão, né, enquanto arte da argumentação, né, eles são necessários à literatura. Não pode haver literatura sem um mínimo de retórica, né? Não há como existir. E, por outro lado, pode existir uma oratória, uma oratória, que, utilizando-se com equilíbrio da retórica, acabe se tornando um exemplo de boa literatura. Vocês, aliás, na aula em que nós falamos sobre o Erich Auerbach, viram, ainda que superficialmente, né, muito pouco, aqueles que leram o ensaio do Erich Auerbach, certamente viram um pouco disso, né, quando o Auerbach fala sobre a oração da coroa, né, de Demóstenes. Então, há uma oratória que pode se tornar literatura. E há uma literatura que sabe utilizar bem os recursos que a retórica oferece. Então, o objetivo de se trazer para uma aula, para um curso sobre ensaios, né, uma peça de oratória, é exatamente esse, quer dizer, mostrar que, como é o que ocorre nessas conferências do Borges, não apenas esta sobre a cegueira, mas em todas as que compõem o livro Borges Oral, né? É um exemplo de como a oratória pode ir além da mera retórica, né? Pode ir além do mero uso, de uma maneira eficiente, dos recursos que a retórica oferece, né, para se transformar realmente em literatura. Então, eu acho que nós poderíamos classificar este texto do Borges como um ensaio-conferência, né, ou uma conferência-ensaio, né, tanto faz. A classificação, na verdade, é o que menos importa. Então, a proposta da aula é esta, quer dizer, conhecer não a literatura que se deixa impregnar da oratória vazia, da oratória que só sabe fazer floreios, né, ou daquela da retórica pomposa, né, como muitos dos nossos autores utiliza, né? Mas ver como a literatura, mesmo quando ela parte da retórica, não é? Da oratória, melhor dizendo, e é uma oratória bem construída, bem arquitetada, é? E é o caso da oratória de Borges, é? É uma oratória simples. Aqueles que leram o texto viram que o texto, o estilo do Borges nessas palestras é muito simples, né? Mas é uma oratória que pode ser verdadeiramente literária, né? Eu acho de fato o estilo do Borges, quando ele pronuncia essas aulas, essas conferências, né, ele é de uma naturalidade surpreendente. E não é que ele editou esses textos, como de fato editou, mas que ao editar ele os teria transformado, né, num texto simples. Não. Eu nunca ouvi as gravações dessas conferências. Mas eu tive a oportunidade de acompanhar o Borges aqui no Brasil, não acompanhar no sentido de estar ao lado dele, mas de vê-lo falando em duas oportunidades aqui no Brasil. E esta é de fato a maneira que ele falava. Ele falava com extrema simplicidade, era um homem capaz de fazer tinha uma grande capacidade de auto-ironia, né? Um homem que gostava muito de ironizar e de tratar, de se referir a si mesmo com ironia, né? E tinha de fato esta maneira muito simples e muito clara de falar, né? Era um homem que não procurava, enfim, não tinha uma retórica cheia de figuras mirabolantes, né? Tortuosa. Não, não. O Borges era efetivamente isto que vocês veem neste ensaio em que ele fala, nesta conferência em que ele fala sobre a Sérvia, né? E é exatamente isto que nós devemos também buscar, né? Vejam que no curso nós já vimos vários estilos diferentes, né? A semana passada, por exemplo, vimos um estilo que é completamente oposto ao estilo do Borges, né? Estudamos Henry James, que é um estilo totalmente diferente, muito mais complicado, muito mais tortuoso, né? Mas também um estilo inteligente, um estilo admirável, né? Ainda que não seja apreciado por um grande número de pessoas, né? E o objetivo é exatamente este, quer dizer, é colocar vocês em contato com um grupo bem heterogêneo de autores, né? De maneira que a leitura, né, desses autores, o estudo desses autores, possa contribuir para formar o estilo pessoal, né, o estilo particular de cada um de vocês. Bem, se nós começarmos aqui a ler o Borges, né, já o primeiro parágrafo dele é de uma naturalidade magnífica, né? É um estilo muito despojado, né? E realmente destituído daquela retórica pomposa, né? Da frase cheia de adereços, né? Vamos começar aqui lendo então este primeiro parágrafo, que vamos avançar, inclusive, até um pouquinho na página 198, né, que o ensaio começa na página 197, apenas para entrarmos um pouco no espírito, digamos, do texto do Borges, né? No curso de minhas excessivas conferências, observei que se prefere o pessoal ao geral, o concreto ao abstrato. É por isso que começarei referindo-me à minha modesta cegueira pessoal. Modesta, em primeiro lugar, porque é cegueira total de um olho e parcial do outro. Ainda consigo decifrar algumas cores, ainda consigo decifrar o verde e o azul. Uma cor não me foi infiel, o amarelo. Lembro-me de que, quando pequeno, se minha irmã estiver aqui também haverá de lembrar-se, eu gostava de demorar-me diante de certas jaulas do Jardim Zoológico de Palermo, justamente diante da jaula do tigre e da jaula do leopardo. Gostava de ficar olhando o ouro e o negro do tigre. Ainda hoje, o amarelo continua me acompanhando. Escrevi um poema que se intitula O Ouro dos Tigres, em que me refiro a essa amizade. Quero passar a um fato que costuma ser ignorado e que não sei se é de aplicação geral. As pessoas imaginam o cego fechado no mundo negro. Há um verso de Shakespeare que justificaria essa opinião. Looking on darkness which the blind do see. Olhando a escuridão que os cegos veem. Se para nós negror for o mesmo que escuridão, o verso de Shakespeare é falso. Uma das cores de que os cegos, este cego em todo caso, sentem falta é o preto. Outra, o vermelho. Le rouge et le noir. São as cores que nos faltam. Eu, que tinha o hábito de dormir na mais completa escuridão, senti-me incomodado durante muito tempo por ter de dormir neste mundo de neblina esverdeada ou azulada e vagamente luminosa que é o mundo do céu. Teria gostado de recostar-me na escuridão, de apoiar-me na escuridão. O vermelho, para mim, é um marrom indefinido. O mundo do cego não é a noite que as pessoas supõem. Em todo caso, estou falando por mim, e por meu pai, e por minha avó, que morreram cegos. Cegos, sorridentes e corajosos, como eu também espero morrer. Herdam-se muitas coisas, por exemplo, a cegueira, mas não se herda a coragem. Sei que eles foram valentes. Bem, este é um início, perdoe-me o lugar comum, mas é um início maravilhoso. Vejam que ele parte de uma questão absolutamente pessoal, né, de uma doença hereditária que ele tem, né, que ele, quando faz a conferência, já havia se manifestado, já havia, inclusive, se complicado, né? Mas faz isto de uma maneira livre de qualquer sentimentalismo, né? Ou pelo menos de qualquer sentimentalismo exacerbado. Ao contrário, faz uma referência até à coragem, né, no final do trecho em que nós lemos. Mas eu gostaria, eu não vou fazer isto no texto todo, porque também seria impossível pelo tempo de aula que nós temos, né? Mas há algumas escolhas vocabulares, né, algumas escolhas que ele faz neste trecho inicial, que eu considero muito, muito interessante. Né? Vocês percebam que, por exemplo, ele se refere à sua cegueira como modesta. Né? Bem, isso é uma maneira inusitada, né? É um uso muito peculiar, muito singular, né? desse adjetivo. Né? Usar o adjetivo modesto, né, modesta, em relação à própria cegueira, né, é de fato algo, no mínimo, muito sugestivo. Né. Esta característica do Borges, nós veremos que ela se manifesta, inclusive, no decorrer do ensaio, né. Ele, de fato, tinha esta característica de ser uma pessoa humilde. Né? Não era um homem arrogante, né? Não era um homem pedante. Né? E, então, não pense que quando ele se refere à sua cegueira como modesta, né, há qualquer afetação aqui, ou qualquer artificialidade de comportamento, né? Não, é exatamente como ele se comportava, né? O que não tira o valor, né, literário dessa escolha, né, da escolha desse adjetivo, né? Um pouquinho para frente, duas linhas abaixo, né, quer dizer, ele usa o verbo decifrar, quer dizer, decifrar algumas coisas. Quer dizer, percebam assim, a precisão, né, da escolha do verbo. Porque é exatamente isto que ele faz, né? É exatamente isto que ele nos relata a seguir, quando ele fala sobre a maneira como ele percebe as coisas, né? Ele, de fato, é um ato de decifrar. Duas linhas abaixo, quando ele se refere ao amarelo, né? Ele diz que esta cor lhe foi infiel. Né? Também é uma maneira muito particular, né? Muito, muito pessoal de se expressar. Quer dizer, tratar uma cor com esta intimidade, a ponto de dizer que ela lhe foi infiel, né? É algo muito peculiar. Né? É um outro uso de adjetivo incomum. Então, eu estou fazendo isto apenas para chamar a atenção de vocês, né, a estes pequenos pormenores. Né, a estes pormenores que muitas vezes passam desapercebidos numa leitura que não é suficientemente atenta. Quando nós lemos, nós devemos estar atentos a estas pequenas coisas. Elas nos revelam muito, não só do estilo do autor, né? Mas também da sua maneira de ver a realidade. Ou seja, indiretamente, essas escolhas nos revelam um pouco da personalidade do autor. Enfim, isto tudo, outra expressão maravilhosa que ele usa aqui, né, um outro verbo muito interessante, quando ele diz: teria gostado de recostar-me na escuridão, de apoiar-me na escuridão. Percebam como a frase tem um duplo sentido, né? Tem o sentido de se recostar na cama, né, para dormir, num ambiente efetivamente escuro, e tem este sentido metafórico, né, de alguém que se recosta na própria escuridão. É de uma riqueza magnífica. É uma escolha, quer dizer, apoiar-se na escuridão. Ele que gostava da escuridão, né, que não tinha medo do escuro, né, quer dizer, gostaria então de poder repetir essa experiência, né, quer dizer, de se apoiar na escuridão. E de fato, se nós refletirmos um pouco, nós veremos que a construção, ainda que dê margem a uma interpretação metafórica, ela é perfeitamente compreensível. Né? Quantos de nós não se sentem bem no escuro? Né? Não se sentem apoiados pelo escuro, né, para um momento de relaxamento, para um momento de reflexão? Né? Então, escrever é isto, né? E o Borges faz isto de uma maneira exemplar. O bem escrever não se reflete apenas nas grandes construções retóricas, né, nos grandes exercícios de retórica, né, nos grandes parágrafos, nos períodos intrincados, né, mas também nestes pequenos detalhes, né, nestes pormenores que podem muitas vezes passar desapercebidos para o leitor. Né? Bem, então vejam que, como eu disse a vocês, ele parte de uma questão pessoal, né, dessa doença hereditária, né, mas faz isto de uma maneira poética, faz isto sem lamúrias, como nós vimos, né, mas com dignidade, com nobreza, não é? E inclusive com erudição, quer dizer, há espaço para, no meio dessas lembranças, né, recordar de uma citação de Shakespeare, né, e dar a ela uma interpretação diversa, né, discordando dela, né? Isso é muito interessante. E vocês, se vocês leram, ou se vocês ainda vão ler, vocês verão que as recordações se sucedem, de forma agradável mesmo, como se ele nos contasse uma história, né? E não fala apenas da cegueira, né? Dos familiares que morreram cegos, como nós vimos, né? Mas fala também, da sua timidez, trecho em que ele conta sobre quando ele ia na biblioteca de Buenos Aires com o pai e era tímido e não conseguia sequer pedir um livro. Então, ia até as estantes onde estavam as enciclopédias e tirava um volume e lia, né? E isso é muito interessante porque, começando dessas lembranças, né, nós veremos que ele faz um ensaio que vai muito além da questão pessoal. E um outro detalhe interessante que eu acho neste ensaio, né, é como ele. Vocês sabem que o cego acaba adquirindo, aprimorando os outros sentidos, né? E o Borges, como cego, mas principalmente como poeta, né, como estudioso de línguas, né, ele tinha a perfeita noção, do impacto que a musicalidade das palavras, que a sonoridade das palavras, podia produzir, né? Não só nos leitores, mas também nos ouvintes, né? E ele demonstra muito, ele demonstra claramente ter consciência disso neste trecho da página 200, né? Quando ele comenta sobre a sua nomeação para a biblioteca, né? Recebi a nomeação em fins de 1955. Assumi, perguntei qual era o total de volumes. Disseram-me que era 1 milhão. Verifiquei depois que eram 900 mil. Um total mais que suficiente. Talvez 900 mil pareça mais que 1 milhão. 900 mil. 1 milhão, em compensação, acaba depressa. Quer dizer, é a perfeita noção daquele que está acostumado à sonoridade das palavras. E se vocês repetirem em voz alta, ou se imaginarem o Borges falando na sua conferência, vocês verão que, de fato, 900 mil, né, passa uma ideia, de grandeza muito maior que 1 milhão. Isso é muito interessante, né? Então, percebam, precisamos estar atentos a essas pequenas coisas, em todas as nossas leituras, né? No decorrer do ensaio e a começar neste trecho em que ele está falando da sua nomeação para a Biblioteca de Buenos Aires, ele cita muito o Paul Groussard, né, que é um francês que emigrou para a Argentina, né, e acabou se estabelecendo lá como intelectual, como jornalista, como romancista, como inclusive político também. E quando ele cita o Groussard, ele faz uma pequena confusão, né? Mas uma pequena confusão que, nos ajuda também a entender, um dos sentidos, ou talvez o principal sentido que há neste ensaio, né? Porque o Groussard, de fato, ficou cego, né? Mas ficou cego assim, bem no final da vida, né? Quando praticamente já não tinha, nenhuma produção intelectual, né? Mas da forma como o Borges coloca, quer dizer, dá a impressão de que Groussard, por exemplo, teria sido como, John Milton, que passou anos e anos cego, e produzindo intelectualmente, né, apesar das, das dificuldades, né, e isso não é verdade, né. Mas essa citação, né, e as demais que nós veremos, né, vamos tornar a falar sobre esse aspecto um pouco mais para frente, né, elas revelam o quê? Elas revelam exatamente essa busca, né, de uma identificação consoladora. Quer dizer, e é uma busca que nós, se vocês lerem o ensaio, vocês verão que ela está presente em todo o ensaio, né? Quer dizer, uma identificação com outros escritores, com outros artistas, né, que possa de alguma forma consolar Borges da sua própria condição, da sua própria seca. Mas ele avança neste ensaio conferência, né, como nós dissemos, parcialmente autobiográfico, mas sem jamais perder o seu centro, né? Quer dizer, ele nunca descuida do núcleo do ensaio, né, que é a Senhora. E na página 202, né, nós vamos ver um dos trechos importantes do ensaio, né, quando ele se refere a Rudolf Steiner. Ele diz assim, né, referindo-se então ao seu trabalho na biblioteca, né, quando verifiquei que os livros estavam lá e que precisava perguntar seus títulos a meus amigos, lembrei-me de uma frase de Rudolf Steiner, em sua obra sobre antroposofia, que foi o nome que ele deu à teosofia. Ele diz que, quando alguma coisa chega ao fim, devemos pensar que alguma coisa está começando. O conselho é saudável, mas de difícil execução, já que sabemos o que perdemos e não o que ganharemos. Temos uma imagem muito precisa, uma imagem às vezes pungente do que perdemos. Mas ignoramos o que pode substituir ou suceder o que perdemos. Então, rememorando, né, o seu processo, né, que ele foi ficando cego, ele então nos conta, um pouco antes ele havia dito que ele sempre imaginou que o paraíso seria como uma biblioteca. Né? E quando então finalmente ele estava no paraíso, né? Estava ali todos os dias, né? A hora que ele quisesse, né? Afinal ele era o diretor da biblioteca. Quando surgiu a oportunidade para que ele usufruísse, né, daquele imenso volume, daquele vasto volume de livros, né, ele já não podia mais ler, né, ele já não enxergava mais. Então, isso é realmente dramático, né, na vida de um leitor, de um estudioso. Né. Mas percebam que aqui, neste trecho, então, há a chave, né, ao momento em que ele mostra como ele virou o jogo, como ele tornou aquilo que poderia ser uma queda, né, num passo adiante. Eu sempre me lembro desta frase, se não me engano, ela é essa ideia, né, aquilo que podia ser uma queda e que você transforma num passo adiante, se minha memória não falha, ela, uma frase como essa ou algo semelhante, é a epígrafe do romance O Encontro Marcado, do Fernando Sabino. Bem, mas isso não vem ao caso agora, né? Então, a grande questão é esta, né? Quer dizer, como criar um futuro, né? Já que ele perdeu a visão e ele tinha que continuar vivendo, né? Como criar esse futuro, né? Como fazer o que ele diz aqui, né? Como pensar que alguma coisa está começando, né? E o que está começando? Então, ele nos relata que decide, então, estudar a língua inglesa, voltar-se às origens da língua inglesa. E isso é muito interessante, no momento em que ele se vê limitado, né, ele decide se apegar, então, à linguagem, né, à literatura, ou seja, ele busca algo que excede o término da vida. Ele deseja algo que seja maior do que ele, né? Algo superior à sua condição humana, né? À sua frágil condição humana, né? Algo que seja maior do que a cegueira, do que o seu drama pessoal, né? Bem, e a seguir, então, ele vai digressionar aí sobre os seus estudos das origens da língua inglesa, que ele desenvolve com um grupo de alunos, né? Mas ele logo completa o seu raciocínio, ligando então essa sua digressão, né, com o tema central. Ele retorna ao tema central, que é o tema da sequência, né? E esse trecho está na página 205, né? Vamos ler esse trecho. Vamos avançar, inclusive, um pouquinho na página 206, que é um trecho também importante. Eu substituíra o mundo visível pelo mundo auditivo do idioma anglo-saxão. Depois passei para esse outro mundo, mais rico e posterior, da literatura escandinava. Passei para as Eddas e as Sagas. Depois escrevi antigas literaturas germânicas, escrevi muitos poemas baseados nesses temas e principalmente desfrutei dessas literaturas. E agora estou preparando um livro sobre literatura escandinava. Não permiti que a cegueira me acovardasse. Além disso, meu editor me deu uma excelente notícia. Disse-me que se eu lhe entregasse 30 poemas por ano, ele poderia publicar um livro. 30 poemas significam uma disciplina, principalmente quando a pessoa é obrigada a ditar cada linha. Mas, ao mesmo tempo, suficiente liberdade, já que é impossível que num ano não se encontrem 30 ocasiões de poesia. A cegueira não foi, para mim, uma infelicidade total. Não devemos vê-la de maneira patética. Devemos vê-la como um modo de vida. Ela é um dos estilos de vida dos homens. Ser cego tem suas vantagens. Eu devo à sombra alguns dons. Devo-lhe o anglo-saxão, meu escasso conhecimento do islandês, o gozo de tantas linhas, de tantos versos, de tantos poemas, e de haver escrito outro livro intitulado, com certa falsidade, com certa jactância, Elogio da Sombra. Bem, vejam então que nós temos aqui a conclusão neste trecho da primeira parte da conferência, ou melhor, do ensaio conferência, né? Ele fecha com este trecho a parte, digamos, autobiográfica da conferência, né? E vai então agora abrir, né? Abrir a sua reflexão, né? Para falar sobre outros autores, né? Outros casos de sequência. vai se referir então a Homero, né, a John Milton. E ainda que na página 207 ele volte rapidamente no terceiro parágrafo, né, no final do terceiro parágrafo, há algumas questões autobiográficas, né, em que ele vai falar sobre como ele sempre sentia que o seu destino era um destino literário, né. Ele sempre soube que as coisas ruins, né, que as coisas boas que fazem parte da vida, né, que tudo isso, com o passar dos anos, se transformaria em palavras. Né. Principalmente as coisas ruins, já que a felicidade não precisa ser transmutada. A felicidade é seu próprio vida. De fato, perfeito. Uma reflexão que pode parecer, no primeiro momento, lírico, né, e de um lirismo até um pouco comum, né, mas que é eminentemente verdadeira, né, e que se torna, então, muito forte no contexto do ensaio. Né. Bem, muito bem, mas este é só um momento em que ele retoma a questão autobiográfica. Né. Depois ele segue falando de Milton, né, do historiador William Prescott, né, e fala nitidamente, né, como se de fato buscasse aquilo que nós dissemos antes sobre o Crusade, né, como se buscasse uma identificação consoladora. Né. Mas em termos de estrutura, né, de organização das suas ideias no ensaio, percebamos então o que ele faz. Ele sai do particular, sai do eu, né, da autobiografia, para as vidas alheias, né, para o outro. Quer dizer, há então esse desejo de identificação como forma de também de superar, né, a sua própria cegueira, o seu próprio drama. Né? E há, sem dúvida, uma erudição que é gratificante para nós, que somos seus leitores, leitores ouvintes. Né? Depois ele fala de James Joyce, né, e sobre outros escritores que não necessariamente tiveram de superar a cegueira, mas tiveram de enfrentar e de superar outros problemas. Né? E então ele termina a segunda parte do ensaio. Né? Ele primeiro, então, nos falou de si mesmo, né? Depois abriu suas reflexões aos que partilharam dificuldades semelhantes às suas, né? E agora, então, vai começar a encerrar a sua conferência em si. Né? Antes, contudo, de iniciar a terceira e última parte, né, há como que uma espécie de um novo entreato autobiográfico. Né? De novo, pouquíssimas linhas, né, em que ele fala de si mesmo e fala de si mesmo com genuína humildade. É um trecho quase no final da página 211. Ele diz, então, enumerei suficientes exemplos, alguns tão ilustres que me envergonho de ter falado de meu caso pessoal, exceto pelo fato de que as pessoas sempre esperam confidências e não tenho por que lhes recusar as minhas. Embora, evidentemente, me pareça absurdo pôr meu nome ao lado dos nomes que tive a ocasião de recordar. E de fato, é como eu disse a vocês no início da nossa aula, não há nenhuma. Isto não é artificial, não é uma figura de linguagem, não há artificialismo aqui. Não é? O Borges, de fato, era assim. Né? Ele se via comparado aos escritores que ele amava, né? Comparado a James Joyce, a Shakespeare, a John Milton, né? Ele se via como um escritor veneno. Bem, e aí então, depois deste entreato, né, ele então parte para o final do ensaio. E neste final, então, como é que ele vai fechar o ensaio? Né? Partiu de reflexões pessoais, autobiográficas, depois se abriu a sua reflexão para outros, né, que viveram o mesmo problema ou dramas semelhantes, e agora, então, vai fechar o ensaio com uma reflexão filosófica, uma reflexão estética, uma reflexão também existencial, né, sobre a relação entre a cegueira e a arte. Né, e começa a fazer isso, então, a partir de alguns versos do Frei Luiz de Leão, né, que estão aqui na página 212. Né. Bem, e ele começa a fazer esta reflexão, né, falando sobre um poeta e sobre que o poeta se vê continuamente assaltado pela poesia, né, para chegar à conclusão, então, de que, assim, para a tarefa do artista, a cegueira não é, de modo algum, uma desgraça. Né, a cegueira pode ser um instrumento. E chegamos então, né, a um dos principais trechos do ensaio, né, que é o trecho que abre a página 213, né, e que, na minha opinião, é a síntese do ensaio. Né, este trecho é a síntese do ensaio. Vamos ler esse trecho, que é realmente muito, muito interessante, muito sugestivo. Um escritor, ou todo homem, deve pensar que tudo o que lhe ocorre é um instrumento. Todas as coisas lhe foram dadas para determinado fim. E isso tem de ser mais forte no caso de um artista. Tudo o que acontece a ele, inclusive as humilhações, as vergonhas, as desventuras, todas essas coisas lhe foram dadas como argila, como matéria-prima para a sua arte. Ele tem de aproveitá-las. Por isso já falei num poema do antigo alimento dos heróis: a humilhação, a desgraça, a discórdia. Essas coisas nos foram dadas para que as transmutemos, para que façamos da miserável circunstância na nossa vida coisas eternas ou que aspirem a ser. Bem, esta, de fato, na minha opinião, é a síntese do ensaio. Por quê? Porque é a síntese do que o próprio Borges buscou, né, e do que ele próprio fez com a sua vida. Ele conseguiu transformar aquilo que poderia ser uma queda, né, num passo adiante, ou melhor, transformou em uma longa caminhada ali, né, transformou em vários passos adiante. Né. Ele poderia se entregar ao desespero, né, ele poderia se achar um filho do infortúnio, né, de um fado ruim, mas conseguiu superar tudo isso e deixar algo que é imorredouro. Né? Não por isso estamos Não por outra razão estamos lendo Borges hoje, né? Então percebam, não se trata apenas, né, de uma conclusão meramente erudita, né, mas se trata de uma conclusão existencial. É a conclusão de que as dificuldades, sejam elas quais forem, né, e as desventuras, enfim, o drama pessoal, né, de cada um, são, na verdade, podem ser utilizados, na verdade, como instrumentos, né, instrumentos para a vida, né, e para a arte. Bem, é um ensaio, como eu disse a vocês, um ensaio, uma conferência, magnífico, né? Magnífico. E é interessante, então, atentarmos para a macroestrutura dele também, né? Quer dizer, não só para os detalhes, mas perceber, então, como ele parte de algumas reflexões pessoais, autobiográficas. Aí, então, se refere a exemplos, né, de outros escritores, de outros artistas, e depois, então, fecha com uma reflexão existencial, com uma reflexão filosófica, e, o que é mais surpreendente, né, uma reflexão otimista. Muito bem, esta é a nossa aula de hoje, né, sobre Jorge Luis Borges. Nós vamos fazer um pequeno intervalo agora, como sempre fazemos, intervalo aí de uns 10 minutos. Mandem as suas perguntas para cursos@cedete.com.br e voltamos então dentro de 10 minutos para responder as possíveis perguntas. Bem, meus caros, estamos de volta. Eu não recebi nenhuma pergunta, de maneira que acho que tudo deve estar muito claro, né? Então, esta foi a nossa aula de hoje e aguardo vocês, então, para a próxima quarta-feira, em que daremos continuidade ao nosso curso. Boa noite, bom final de semana para todos vocês. Muito obrigado.